A fechar 33. Nunca vi uma pesca assim. Nunca. Repetia Jamie pela quarta vez, com uma cara de felicidade, enquanto partia uma truta frita com farinha de milho. A água fervilhava de peixes. Não era Ian? Ian assentiu com um olhar parecido de respeito. O meu pai daria a outra perna para ver algo assim, disse ele. Eles pulavam no anzol, tia. A sério? Os índios não costumam usar anzóis e linhas, disse Myers, espetando o seu peixe com a faca. Eles constroem armadilhas para os peixes e às vezes colocam gravetos e obstáculos no riacho para impedir que os peixes passem. Então param acima deles com um pau afiado e apanham-nos, espetando-os. Aquilo chegava para o Ian. Qualquer comentário sobre os índios e os seus modos de vida provocava-lhe uma ânsia de fazer perguntas. Tendo esgotado os métodos de pesca, perguntou novamente sobre a povoação abandonada que víramos na nossa viagem. O senhor disse que pode ter acontecido na guerra, disse Ian, erguendo as espinhas da truta quente, abanando depois a mão para arrefecer os dedos. Deu um pedaço de peixe sem espinhas, a rolo, que engoliu tudo de uma só vez, apesar de estar bastante quente. Foi na guerra com os franceses? Eu não sabia que tinha havido conflitos tanto a sul. Myers balançou a cabeça, mastigando e engolindo antes de responder. Não, eu não me referia à guerra de Tuscarora. Pelo menos é assim que lhe chamam do lado branco. A guerra Tuscarora, explicou ele, tinha sido um conflito de curta duração, mas brutal, ocorrido há cerca de 40 anos, causado por um ataque a colonizadores do interior. O governador da colónia, na altura, enviara tropas às aldeias de Tuscarora em retaliação. E o desfecho foi uma série de batalhas que os colonos, com muito mais armas, venceram, até à devastação da nação de Tuscarora. Myers assentiu na direção da escuridão. Atualmente, não há mais do que 7 aldeias de Tuscarora e não mais do que 50 ou 100 almas em nenhuma delas, exceto na maior. Tão reduzidos os Tuscarora rapidamente tornaram-se alvos das tribos próximas e desapareceriam totalmente se não tivessem sido formalmente adotados pelos moicanos e assim se tornaram parte dos fortes iroqueses. Jamie voltou para a fogueira com uma garrafa que retirara do seu alforje. Era uísque escocês, um presente de Jocasta. Encheu um copo pequeno e depois ofereceu a garrafa meio cheia a Myers. A terra dos moicanos não fica muito afastada, a norte? Perguntou ele. Como é que eles podem oferecer proteção aos seus semelhantes aqui, com tribos hostis por todos os lados? Myers bebeu um gole do uísque e lavou a boca com ele com prazer, antes de responder. É uma boa bebida, amigo James. Os moicanos estão longe, sim, mas as nações dos iroqueses são um nome de peso. E de todas as 6 nações, a dos moicanos é a mais feroz. Ninguém, vermelho ou branco, se mete com os moicanos sem um bom motivo, não, senhor. Eu fiquei fascinada com isto. Também fiquei muito feliz por saber que o território dos moicanos ficava muito longe de onde estávamos. Então, por que é que os moicanos quiseram adotar os Tuscarora? Perguntou Jamie, erguendo uma sobrancelha. Não me parece que eles precisassem de aliados se eram tão ferozes como diz. Os olhos castanhos de Myers ficaram sonolentos sob a influência do bom whisky. Eles são mesmo ferozes, são mortais, informou ele. Os índios são homens de sangue forte e nenhum mais do que os moicanos. Fica a saber que são homens de honra. E ele ergueu um dedo em alerta. Mas eles matam por vários motivos, alguns razoáveis, outros não. Atacam entre eles e matam por vingança. Nada detém um moicano que se queira vingar, a não ser que seja morto. E mesmo assim, o irmão, o filho ou o sobrinho irá atrás de quem o matou. Lambeu os lábios, pensativo. saboreando o uísque na sua pele. Às vezes os índios não matam por um motivo que consideremos plausível, principalmente quando há álcool à mistura. Parecem os escoceses, murmurei a Jamie, que me lançou um olhar frio. Myers agarrou na garrafa de whisky e rodou-a devagar entre as palmas das mãos. Qualquer homem pode beber uma gota a mais e fazer coisas erradas por causa disso. Mas no que diz respeito aos índios, a primeira gota é demais. Já soube de mais de um massacre que não teria acontecido se o homem não estivesse toldado pela bebida. Abanou a cabeça lembrando-se do que estava a dizer. Mas é uma vida dura e sangrenta. Algumas tribos são eliminadas totalmente e nenhuma tem homens para desperdiçar. Então eles adotam pessoas para a tribo para substituir aqueles que são mortos ou que morrem de doença. Às vezes aceitam prisioneiros e introduzem-nos no seio da família. Tratam-nos como se fossem um deles. É o que farão com a senhora Polly. E ele fez um meneio de cabeça para Polly, que estava em silêncio, sentada ao lado do fogo, sem tomar atenção ao que ele dizia. Há 50 anos, os moicanos aceitaram e adotaram a tribo inteira dos Tuscarora. Não há muitas tribos que falem a mesma língua, explicou Myers, mas algumas são mais próximas do que outras. Os Tuscarora são mais parecidos com os moicanos do que com os Creek ou os Cherokee. Sabe falar a língua dos moicanos, Sr. Myers? As orelhas de Ian estavam atentas à explicação. Fascinado com cada pedra, árvore ou pássaro da nossa viagem, Ian estava ainda mais encantado com o relato sobre os índios. Sim, um pouco. Myers encolheu os ombros modestamente. Qualquer comerciante aprende algumas palavras aqui e ali. Chocam. Rolo, que se aproximara o suficiente para cheirar a última truta de Myers, abanou as orelhas com a repreensão, mas não afastou o focinho. Está a dizer que vamos levar a senhora Polly aos Tuscarora? Perguntou Jamie, partindo um bolinho de milho em pedaços mastigáveis. Myers assentiu, mastigando devagar. Com poucos dentes na boca, até mesmo mastigar bolinhos frescos de milho era difícil. Sim, ainda temos 4 ou 5 dias de viagem, explicou ele. Voltou-se para mim com um sorriso reconfortante. Certificar-me-ei de que ela se estabeleça por lá, senhora Claire. Não se preocupe com ela. E o que será que os índios pensarão dela? Perguntou Ian. Ele olhou para Pollyanne, interessado. Será que já viram uma negra? Myers riu-se ao ouvir isto. Rapaz, muitos índios Tuscarora nunca viram um branco. A senhora Polly não vai chocá-los. Acho que a sua tia os chocaria mais. Myers bebeu um grande gole de água e lavou a boca, olhando para Pollyanne pensativamente. Ela sentiu que ele a observava e devolveu-lhe o olhar sem pestanejar. Eu diria que eles a considerariam bela. Eles gostam de uma mulher rechonchuda. Era quase óbvio que Myers tinha a mesma admiração, pois observava Pollyanne apreciativamente, com um toque de malícia inocente. Ela percebeu e uma mudança extraordinária ocorreu. Ela mal se mexeu, mas de um momento para o outro concentrou-se totalmente em Myers. Os seus olhos negros e impenetráveis, sem escleróticas visíveis, brilhavam à luz da fogueira. Ela continuava baixinha e pesada, mas apenas com uma ligeira mudança na postura, o tamanho dos seus seios e a largura das suas ancas foram enfatizados, repentinamente indicando uma promessa de abundância obscena. Myers engoliu em seco, o que foi audível para todos nós. Desviei o olhar da situação e vi Jamie também a observar, com uma expressão divertida e preocupada. Dei-lhe uma cotovelada sem disfarçar e se me cerrei os olhos numa expressão que dizia o mais explicitamente possível Faz alguma coisa. Ele se me cerrou um dos olhos. Eu arregalei os meus dois olhos e olhei para ele fixamente. Um olhar que podia ser traduzido como, não sei, mas faz alguma coisa. Jamie pagarreou. Inclinou-se para a frente e pousou uma mão no braço de Myers, tirando o homem enorme do seu momentâneo transe. Eu não gostaria de pensar que a mulher possa vir a ser maltratada, disse ele educadamente, mas com um toque escocês no maltratada, que indicava a possibilidade de indecência sem limites. Jamie apertou-lhe ligeiramente o braço. Vai garantir a segurança dela, não vai, Sr. Myers? Myers olhou para ele com uma expressão de incompreensão, que claramente se foi desfazendo, substituída pelo entendimento nos seus sangrentos olhos castanhos. O homem grande libertou o braço da mão de Jamie e depois agarrou no seu copo, bebeu um último gole grande de whisky, tossiu e limpou a boca. Poderia estar a corar, mas era impossível saber por causa da barba. Sim, ou melhor, não, de facto. As mulheres moicanas e as tuscaroras escolhem com quem se deitam, até com quem se casam. Não há violações, não, senhor. Ela não será maltratada, isso posso prometer-lhe. Ótimo, fico contente por saber. Jamie recostou-se tranquilo. E Ian lançou-me um olhar de... Penso que está satisfeita pelo canto do olho. Eu sorri recatadamente. Ian podia não ter nem 16 anos, mas ele era um observador atento e não perdeu pitada desta troca de palavras. Ele tossiu de uma maneira escocesa e eloquente. Tio, o Sr. Myers foi muito gentil em me convidar para ir com ele e a Sra. Polly para ver o acampamento índio. Eu certificar-me-ei de que ela recebe lá um bom tratamento. Tu, começou Jamie, mas parou. Lançou ao sobrinho um olhar longo e forte do outro lado da fogueira. Eu conseguia ver os pensamentos a ocuparem-lhe a mente a uma velocidade estonteante. Ia não pedir a permissão para ir. Anunciara que iria. Se Jamie o proibisse, teria de apresentar um motivo. E não poderia simplesmente dizer que era muito perigoso, pois isso seria como admitir que estava disposto a mandar a escrava para uma situação de perigo, e também que não confiava em Myers e nas suas relações com os índios da região. Jamie estava literalmente sem escolha. Ele respirou fortemente pelo nariz e Ian sorriu. Eu olhei para o outro lado da fogueira. Poliana ainda estava sentada, como no início, sem se mexer. Os seus olhos ainda estavam fixos em Myers, mas esboçava um leve sorriso convidativo. Levantou uma mão, lentamente, segurando um dos enormes seios, quase distraidamente. Myers estava a olhar, enfeitiçado como um veado com a luz de um caçador nos olhos. E eu? Faria de modo diferente? Pensei eu mais tarde, ao ouvir os barulhos discretos e pequenos gemidos que vinham dos cobertores de Myers. Eu não faria qualquer coisa para garantir que ele me protegesse diante do perigo desconhecido? Ouvi um estalar e um restolhar nos arbustos, não muito longe. Foi alto e eu fiquei tensa, assim como Jamie. Ele retirou a mão debaixo da minha blusa, agarrando no punhal, e depois relaxou quando sentimos o cheiro de um gambá. Enfiou novamente a mão por dentro da minha blusa, apertou-me o seio e voltou a dormir, a respiração quente no meu pescoço. Talvez não houvesse diferença. Era o meu futuro mais certo do que o dela? Não dependia eu de um homem ligado a mim, pelo menos em parte, pelo desejo que sentia pelo meu corpo? Uma brisa soprou por entre as árvores e eu puxei mais o cobertor por cima dos meus ombros. A fogueira já se tinha apagado. e no topo das montanhas a noite era fria. A lua aparecera, mas estava muito claro. As estrelas brilhavam perto, uma rede de luzes sobre os picos das montanhas. Não, havia diferenças. Por mais incerto que o meu futuro fosse, ele seria partilhado. E o elo entre o meu homem e eu ia muito além da carne. E além de tudo isso, havia uma outra grande diferença. Eu tinha escolhido estar ali. Capítulo 15. Selvagens nobres. Despedimo-nos dos outros de manhã e Jamie e Myers fizeram questão de combinar um encontro dali a 10 dias. Olhando à minha volta para a imensidão da floresta e das montanhas, não conseguia imaginar como alguém poderia ter a certeza de encontrar um local específico novamente. Eu tinha de confiar no sentido de orientação de Jamie. Eles viraram para norte e nós para sul, passando pelo riacho à beira do qual acampáramos. Estando apenas nós os dois, tudo pareceu muito silencioso à primeira vista e estranhamente solitário. Mas ao fim de pouco tempo, acostumámos-nos com a solidão e começámos a relaxar, observando o ambiente com interesse. Ao fim de contas, este poderia vir a ser o nosso lar. Pensar nisso assustava um pouco. Este era um local de incrível beleza e riqueza, mas tão selvagem que parecia quase impossível que pessoas vivessem ali. No entanto, não expressei este pensamento. Limitei-me a seguir o cavalo de Jamie, enquanto nos dirigíamos mais para o interior das montanhas, parando finalmente ao fim da tarde para montarmos um pequeno acampamento e pescar um peixe para o jantar. A luz desapareceu lentamente no meio das árvores. Os troncos grossos e musgosos eram encobertos pelas sombras e os limites ainda eram circundados por uma luz fugidia que se escondia entre as folhas, sombras verdes mudando de acordo com a brisa do pôr-do-sol. Um pequeno brilho repentinamente iluminou a erva, a alguns metros dali, fria e clara. Vi mais uma e outra, e então a orla da floresta ficou cheia delas, caindo preguiçosamente, depois desaparecendo, faíscas frias dançando na escuridão que aumentava. Sabes que nunca vi pirilampos antes de vir morar para Boston? Disse eu, assoberbada pelo prazer de os ver, brilhos cor de esmeralda e topázio na erva. Não há pirilampos na Escócia, pois não? Jamie abanou a cabeça em negação, reclinando-se preguiçosamente na erva com um braço atrás da cabeça. Coisinhas bonitinhas, murmurou ele e suspirou feliz. Penso que este é o meu período preferido do dia. Quando vivia na caverna, após a batalha de Culloden, eu saía quando era quase noite e sentava-me numa pedra à espera da escuridão. Os seus olhos estavam semicerrados a observar os pirilampos. As sombras subiram conforme a noite saiu da terra e se levou para o céu. Um momento antes, a luz que passava pelas folhas de carvalho tinha-no varrido como um abanador. Agora que a claridade diminuíra, ele permanecia num tipo de brilho verde e leve, as linhas do seu corpo sólidas e intangíveis ao mesmo tempo. Os pequenos insetos saem agora, as traças e os mosquitos, todas as coisinhas que se mantêm em nuvens sobre a água. Sabes, as andorinhas comem-nos, e depois os morcegos sobrevoando a água, e o salmão subindo à superfície à noite e formando anéis na água. Os olhos dele estavam agora abertos, fixos no mar de erva ondulante na encosta. Mas eu sabia que ele via a superfície do pequeno lago, perto de Lallybroch, vivo com fugazes ondulações. É só um momento, mas temos a sensação de que durará para sempre. Estranho, não é? Disse ele, pensativo. Quase dá para ver a luz a desaparecer enquanto observamos, e ainda assim, não há um momento em que possas olhar e dizer: agora, agora é de noite. Ele fez um gesto para a abertura entre os carvalhos e o vale lá embaixo, as suas depressões obscurecidas pela escuridão. Não. Deitei-me na erva a seu lado, sentindo a umidade morna da erva moldar a camurça ao meu corpo. A atmosfera estava pesada e fria sob as árvores, como o ar numa igreja, fraca e fragrante, com uma fragrância que lembrava o incenso.